tema hoje do encontro seria preconceito sobre a ótica espírita, a maneira como o espiritismo trata, a maneira como a filosofia, a doutrina espírita trata da questão dos preconceitos. Mas antes de falarmos sobre a questão da relação entre espiritismo e preconceito, a gente precisa saber o que é exatamente um preconceito. Precisamos saber exatamente o que é uma discriminação. Então, o que é um preconceito? O preconceito é uma ideia preconcebida, é algo que nós tentamos idealizar antes de nós realmente compreendermos ou de termos um conceito ou um conhecimento daquilo que estamos preconceituando. É uma ideia que faz com que a gente tenha alguma aversão, alguma tentativa de tentar se afastar, de se manter afastado de algo que nós não conhecemos. Isso é o preconceito. E preconceito geralmente vem junto com aquilo que se chama de discriminação, que também seria o ato do verbo discriminar, que seria a questão de separar, de apartar, de dividir, de achar que eu devo estar aqui em cima e vocês aí embaixo, me achar superior. Essa questão discriminativa. Então todo preconceito ele vem certamente junto com uma discriminação. Tipos de preconceito. A gente também precisa saber os tipos. Como é que acontece o preconceito? Preconceito. Então, a gente tem que falar que um dos grandes preconceitos existentes no passado e até atualmente também existem é o preconceito racial, o preconceito das raças. E um grande exemplo do preconceito racial seria a ideia de que a raça branca ela é superior à raça indígena, ou à raça negra, ou à raça amarela, ou à raça hindu, toda que seja a espécie. Esse preconceito racial ele já provocou, nos últimos 2 séculos, eu diria, a morte e o sofrimento de algumas milhares de vidas, por causa do preconceito racial, da questão de achar de que a pessoa que tem uma outra cor, ela não tem os mesmos direitos e não tem, digamos assim, as mesmas chances que nós, brancos, temos. Para encurtar um pouco o assunto, eu daria uma sugestão a vocês de assistirem 2 filmes fora de série, que é Mississippi em Chamas, se alguém já assistiu, fala da questão do preconceito racial lá nos Estados Unidos, na década de 60, são atores fora de série, Mississippi em Chamas. Realmente a história passa no estado de Mississippi, nos Estados Unidos, sobre a questão racial. E um outro também muito bom, um pouco mais recente, que é Invictus. Isso é a história do líder africano, sul-africano Nelson Mandela, sobre a história dele, a luta, a obra, a vida de Nelson Mandela, que hoje, já com 90 e poucos anos, também está à beira do seu desencarne. Então esse filme também é muito bom, de como é que ele conseguiu, digamos assim, tratar com a questão do preconceito quando ele assumiu o poder, digamos assim, como presidente da África do Sul, na época em que então existia o regime apartheid, em que existia lá uma segregação racial muito grande. Existem também outros preconceitos, que são os preconceitos sociais. O que são os preconceitos sociais? Olha, o preconceito social na moda hoje é na questão da nacionalidade. Bom, se o cara é argentino, bom, eu vou ficar com o pé atrás porque o cara é argentino. Principalmente se ele for correntino, do estado de Corrientes. Isso é uma questão cultural que vem lá da Guerra dos Farrapos, né? Que diz para nós, gaúchos, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, gaúchos, é claro, que o correntino, não sei o que, ele é meio não sei o que. Então já é um preconceito de nacionalidade. Isso não tem razão de ser. Para nós sabermos realmente se existir alguma razão, nós teríamos que viver lá no estado de Correntes para sabermos como é que é a vida deles. Então, é um preconceito. Existe outro preconceito, que é o preconceito econômico e financeiro. De achar que aqueles que são mais pobres, ou que estão numa camada mais inferior, digamos assim, economicamente falando, estariam com menos direitos, né, e menos privilégios que aqueles que estão, que seria a minoria, né, que estariam numa camada um pouquinho mais superior na questão econômica financeira. E levar em conta essas várias e várias, eu diria que são dezenas e algumas dezenas de reencarnações, nós fomos tudo um pouco. Nós fomos tudo de tudo. Nós fomos muçulmanos, nós fomos judeus, nós fomos argentinos, nós fomos polacos, nós fomos italianos, nós fomos homens, fomos mulheres, nós fomos pobres, nós fomos ricos. Eu me esqueci aqui de falar de um preconceito também bastante, hoje, que bastante está, digamos assim, enraizado na nossa sociedade, que é o preconceito sexual. Me esqueci de falar primeiro aqui na questão, né, da homossexualidade, né, e que também nós, não, como o Papa falou, né, eu nunca vou esquecer da entrevista dele, que ele disse assim que se os homossexuais, eles tentam procurar Deus e eles acham que eles têm que viver dentro da homossexualidade, ele diz assim, quem sou eu para julgá-los? Vejam bem as palavras do Papa Francisco. É uma guinada na Igreja Católica, tirando de dentro dela essa questão preconceituosa. Então nós fomos também, algumas das vezes, homossexuais, ou femininos, ou masculinos. Então, o que seria de nós hoje termos algum preconceito? Nós estaríamos cometendo algum preconceito contra nós mesmos, contra alguma existência que nós passamos nas várias reencarnações de nossas várias vidas que tivemos aqui. Então, é simplesmente, diria assim, ilógico e irracional a prática do preconceito dentro da filosofia espírita. Porque seria extremamente hipócrita de nossas partes, né, que pregam o espiritismo, termos algum preconceito, porque nós estaríamos pregando e falando de algo e, digamos assim, agindo de outra forma. Seria extremamente hipócrita. Isso seria uma grande hipocrisia de nossa parte. Agora, é claro que tem certas coisas que nós também podemos discordar. Um exemplo. Nós podemos discordar, mas não fazer preconceito. Discordar sobre a questão da ressurreição na carne, que é a questão católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, que diz que todos um dia, no final dos tempos, vão novamente ressuscitar na carne. A gente sabe que isso é impossível, é humanamente impossível, porque como é que vão se ressuscitar numa carne que apodreceu, ou um corpo que foi cremado, ou um corpo que foi mordido, quer dizer, comido por animais, ou um corpo que foi afogado e que foi comido por peixes? Isso é impossível. Então, mas por quê? Nós estamos falando de algo com conhecimento de causa, com argumentação lógica e coerente. Como também nós não podemos concordar sobre aquela questão da metempsicose, que é a questão da involução do ser humano, que se eu não me comportei nessa existência aqui de maneira certa, eu vou voltar aqui reencarnado no corpo de um animal. Isso também nós sabemos que é impossível, porque ninguém evolui. Existe uma lei divina suprema que diz que todos nós só podemos evoluir, ir adiante. E ninguém que vai aqui um dia morrer vai nascer novamente no corpo de um animal. Isso é impossível, isso seria ridículo. Mas não é um preconceito, é algo que a gente fala com conhecimento de causa, com argumentação lógica e coerente. Então é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado.